está no ar mais uma vez pela Rádio Comunitária Campeche, Muqueca de Siri, Birimbau de Wilson das Neves para começar a brincadeira. Se estiver ouvindo pela internet, você não consegue ouvir a locução, então você está perdendo minha linda voz de olhos verdes. Depois no arcade.org sai tudo certinho. No FM tá tudo ok, galera, não é? 48-3237-2022, telefone da rádio, quem quiser trocar uma ideia. Quebradeira, Armando Marçal, grande trupe. @muquecasiri nas redes sociais, Muqueca com U e Q. Vamos aplaudir, músico brasileiro! Jessé! Santos, Gilberto Gil, Maracatu, Nação do Amor, Muqueca de Siri na Rádio Campeche. 98.3. Quem vem lá, surgindo lá de trás do mar, Tracalunga num vapor, trazendo de Luanda o amor. Egonguê, repica aí que eu quero ver. Moenda, quero ver virar na hora que o amor. Prepara o caranguejo, sá. Refogue, escalda o sururu. Apura o vinho de caju. Da ilha de Tamaracá. Prepara a rede de que o amor veio embolar mais um. O amor é rei, nosso rebanto. Sua voz é lei no maracatu. Atrás do mar, será calunga num vapor, trazendo de Luanda o amor. Egonguê, repica aí que eu quero ver. Moenda, quero ver virar na hora que o amor chegar. O amor é rei, nosso rebanto. Sua voz é lei no maracatu. Maracatu. Jorge do Peixe, Café de Siri, Aurélia, música de Gondagão. Caminheiro sem destino, o destino é Deus quem dá. Sempre em paz comigo mesmo, coração só pra cantar. Puxa, amigo, aqui, amanhã, comendo a cola e o pó das estradas apagando. Se tu me deixar, vai ser muito ruim. Passa.

Vasconcelos. Paulo Lepetit. Zé Cabaleiro. Shot do Tarzan. Eu tava lá no Janga, de sunga, conga e canga, chupando picolé, comendo sapo. Veio o Tarzan de tanga, pulseira de miçanga, o cão chupando manga, beira-mar. Ele chegou, se aproximou, falou assim: Eu sou Tarzan, muito prazer lembrar de mim. Eu vim morar em Pernambuco, pois estava quase maluco naquela selva, numa solidão sem fim. A Jane Lercalone, sem sol, sem céu, sem money, ela não merecia o meu amor. Fugiu pra Rockstone com Indiana Jones e nunca mais voltou pro Bangalore. Ele chegou, se aproximou, falou assim: eu sou Tarzan, muito prazer lembrar de mim. Eu vim morar em Pernambuco, pois tava quase maluco naquela selva, numa solidão sem fim. Eu perguntei a Chita, ele falou: maldita, também me deixou só e sem saúde. Gravou Waka Waka, cantora três macaca, de auditório rico em Hollywood. Ele chegou, se aproximou, falou assim: eu sou Tarzan, muito prazer, lembra de mim. Eu vim morar em Pernambuco, pois tava quase maluco naquela selva, na solidão sem fim. Eu vim morar em Pernambuco, pois tava quase maluco naquela selva, numa solidão sem fim. Santos, com Gilberto Gil, Maracatu, Nação do Amor, Jorge do Peixe, Orelha, Luiz Gonzaga, Sabiá, Gambas de Luiz Gonzaga, Mestre Suassuna, Sabiá cantou, Matheus, Aleluia, canta Sabiá, Naná Vasconcelos, Paulo Lepeti, Zé Cavaleiro com o shot do Tarzan, grande Naná, que é só fera na percussão nesse bloco. No fundo estamos ouvindo o querido amigo Nicolás Cacique com Cordestinos, Rockatu, Forrocatu, Forró, Rock, Maracatu, uma coisa mais ou menos assim. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar pela Rádio Campestre toda quinta, 19h, no lugar do proselitismo babaca da Voz do Brasil, que entra às 9h. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa 98.3, uma frequência comunitária, 22 anos, múltiplas vozes em sintonia, em frequência modulada. Pega de Siri, Rebelde desde 2006, a PCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020 e o Projeto Radiocicleta aprovado na Lei Aldir Blanc 2021, domingo 9 horas da manhã tem oficina aqui na rádio, só colar o radiocicleta.floripa no Instagram. Começar o lado B com uma música que chegou através da professora, minha querida amiga, meu amor, Bia Porto, diretamente do Rio de Janeiro. PC Silva, Clara Ferro, um frevo pra pular fevereiro, mais uma vez, pular fevereiro. Essa música vem do isolamento do ano passado. Mais um ano sem carnaval, sem frevo. O que agradeceria um programa feito com máscara, álcool gel e fora Bolsonaro genocida. Benjamin, beijo do vô. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Fala pra caralho, Adnei. Tenho razões pra fazer um frevo que faça chorar, um frevo feito pra pular fevereiro. A dor de um ano inteiro ainda teimando em doer, desde a quarta-feira de cinzas passada que espero pra ver sorriso subindo ladeira. Ó, linda, naquele refrão iremos cantar a ti outro ano. Enrola o confete no pano, consola a dor do dragão. No ano que vem eu prometo que faço algum frevo canção de amor pra batata da perna doer a deliciosa dor de subir a ladeira da Sé como é, diz por favor. Que a gente consegue esperar mais um ano, amor. Tenho razões pra fazer um frevo que faça chorar, um frevo feito pra pular fevereiro. A dor de um ano inteiro ainda teimando em doer, desde a quarta-feira de cinzas passada que espero pra ver sorriso subindo ladeira. Ó, linda, naquele refrão iremos cantar a ti outro ano. Enrola o confete no pano, consola a dor do dragão. No ano que vem eu prometo que faço algum frevo canção de amor pra batata da perna doer a deliciosa dor e subir a ladeira da Sé como é, diz por favor. Que a gente consegue esperar mais um ano, amor. Pra batata da perna doer a deliciosa dor e subir a ladeira da Sé como é, diz por favor. Que a gente consegue esperar mais um ano, amor. Que a gente consegue esperar mais um ano, amor. Que a gente consegue esperar mais um ano, amor. Sou do Itatá, sou curi, eu sou do norte. Não basta ter sorte pra viver e se aprumar. Sou Curupira, região de reza forte. Índio, caboclo, moço, guerreiro, tupinambá. Sou o calor abafado e incessante. Sou céu azul, límpido e cristalino. Sou nossos lagos e rios da deusa. Eu sou Rondônia, nossas matas, tudo enfim. Guia de conta, são sete voltas dançadas. É firma feita com esporão de galo preto. Sou o ebó despachado na encruzilhada. Se eu te cruzar, sou azar de um gato negro. Sou candiro, pacupi, alto cunaré e castanheira com 2000 anos de vida. Jambu, inga, oçan, oxum em parceria. Sou calmaria, tempestade e relampejo. Pé descalço no asfalto fico um dedo. Futebol de rua, pé na lama, meio fio. esquecimento da cidade e natureza. Fé da minha voz, sou o sentimento vivo. E eu sou forró, carnaval, maracatu. Sou o axé, funk, rock, baião. Sou o inário, santo, daime, união. Ponto de macumba, gritaria, eu sou o Brasil. Dobradinha de Brasis no Moqueca de Siri. Só Ciro e depois Elza Soares. Tem um Brasil que cheira, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz e saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Brasil do ouro, Brasil. É negro, é branco, é licei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é capuz, é confusão. É negro, é branco, é licei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é capuz, é confusão. Ó Pindorama, eu quero ser um porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café. Riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça e pé. Ó Pindorama, eu quero seu povo seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça e pé. Quero ver esse povo de cabeça. Quero ver o seu povo de cabeça. Soares. Agora, truque chá de bolo, pirata. 88.3, Rádio Cantão. Esse é o Moqueca de Siri. Está com os Paralamas do Sucesso. Depois, OBNJ com o Luiz Caldas. Está e vai. Lembra?

no toque do tambor, índio se comunicava. No toque do tambor, índio se comunicava. No meio da tribo, o pajé rezava. No meio da tribo, o pajé rezava. O toque do tambor na floresta e vou. O toque do tambor na floresta e vou. Igarapé, miri, cameta, cameta. Cachoeira do Arari, Belém do Pará. Igarapé, miri, cameta, cameta. Cachoeira do Arari, Belém do Pará. Que batuque é esse? Que batuque forte? É tambor de índia, é tambor de negro, é tambor do norte. Tem borocô, tem reza forte. E o seu tambor virou, virou, virou, é minanagô. E se o tambor virou, virou, virou, é minanagô. Negro trouxe o batu, os orixás e o borocô. Negro não trouxe o tambor, negro não trouxe o tambor. No tambor do índio, o negro tocou. No toque do tambor índio se comunicava. No toque do tambor índio se comunicava. No meio da tribo o pajé rezava. No meio da tribo o pajé rezava. O toque do tambor na floresta e vou. O toque do tambor na floresta e vou. Igarapé, miri, cameta, cameta. Tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, 7 da noite, aqui pela Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz FM. Também pelo streaming, radiocampeche.com.br. Hoje quem está ouvindo pelo streaming, não está ouvindo minha voz, só o repertório. Estamos com um problema aqui no PC, que streama da rádio, e depois pelo archive.org. Minha voz estará presente. No lado B do Moqueca de Siri de hoje ouvimos PC Silva e Flaira Ferro. Música que chegou pela querida amiga amada Bia, mãe de Alice, filha de Nilce. Um frevo para pular fevereiro. Só Ciro, Brasis, Elza Soares, música também chamada Brasis. Trubo Chá de Boldo, Pirata. Os Paralamas do Sucesso, Ska. Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, OBMJ. Do meu brother, Sérgio Sofiati, o Magu. Com Luiz Caldas, vai. Sebastião Tapajós, Mestre Solano e a dobradinha com Dona Onete hoje. Vem chamegar de Tambor do Norte. Agora todo Muqueca de Siri tem uma dobradinha. Semana passada foi Seu Pereira, coletivo 401. Neste Dona Onete. Quem será o próximo? Ou a próxima? Domingo, 9 da manhã, aqui na varanda da Rádio Comunitária Campestre, tem a oficina de montagem da Rádio Bicicleta. Uma microestação portátil movida no pedal. Arroba radiocicleta.floripa no Instagram. Só Rádio Bicicleta, sem o só, no Facebook. Domingo também, 11 da manhã, tem o repeteco do programa, gravado na quinta, aqui, pelo 98.3, a frequência comunitária do sul da ilha. No fundo, estamos ouvindo Combo Cordeiro, Tirando Barato. Este é um programa feito com álcool gel, máscara, distanciamento social e fora Bolsonaro genocida. Guerra de Siri desde 2006, rebelde. Começar a terceira e última parte do programa com René Ghost e Nancy Sanchez. La Muchacha Alegre. E música latina. Música latina, inclusive feita em BH. Toda quinta, 7 da noite, tem Muqueca de Siri ao vivo aqui na Rádio Comunitária Campestre. Isso aí. 11 da manhã de domingo tem o repeteco do programa. Só. Alegre y me la vivo nada más. Happy cuando el sistema quisiera verme y llorar. Yo defiendo lo que creo, a pesar del Estado y el clero. ¡Cántele, Nancy! Que se sepa, mija. Nunca podrán decirme cómo yo debo vivir. Terca desde chiquita, no sé cuándo me torcí, pero ya no me enderezo y quiero brindar por eso. ¡Eso, mero, hija! Yo no le pido permiso a nadie para abrir la boca. Me emborracho cuando quiero y también fumo si se me antoja. Voy caminando contenta con todas las morras perronas. Somos pura chavorruca sin remedio como la chona. Y yo soy la muchacha alegre, siempre que sea por las buenas. No más que tengan presente, que si me buscan me encuentran. Que si se meten con ellas, pago en la misma moneda. Señora, báilele.

noche iba a funcionar. Para olvidarme necesitas mucho más. No me preocupo si en su cama vas a estar. Cuando te llame sé que vas a regresar. Sonora Dinamita. Con Tren a Marte, Librarte de mí. Y ahora Cumbia Queer con Sara Edu, Plantala. Dio Mujica. Santafesina colombiana, chilena ecuatoriana, caribeña panameña, argentina villera, mándale cumbia, maravilla verdadera, peruano mexicana, clásica o moderna, grupera marimbera, que bien te queda que lo hagas de esa manera, hacelo como quieras, querés mándale pop, lo que queda del rock, punk, fan, crank, fuck, wap, dale guacha, what the fuck. Este planeta es un desastre total. A la música ambiental yo le mando new metal. Para mí esto no es normal, hago bien hardcore mal. Te espero en el corral, baila como un animal. Del pueblo original, del pueblo original. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No, no, no. Hay otra flor, está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Fumo del malo y del bueno, veo pasar el tiempo soñando lo que quiero, queriendo lo que sueño. En este mundo violento hay muchos agujeros. Miro para afuera, una piba en la vereda, creo que está en cualquiera y su mirada me perfora. Gracias a la fauna y por culpa de la flora, gracias a la flora y por culpa de la fauna. Ay, plantala, ay como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla y se espera. Ay, dice así. Hay una flor esperando en el balcón. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. No. Hay otra flor que está creciendo en el indoor. Yo te quiero corazón y no te tengo rencor. Plántala, si tanto te gusta fumar, plántala. Ay, como te gusta comprar, plantala. Esta plantación no se tala, se tira la semilla, se cuida, arrancala y se cala. Ay, como te gusta fumar, fumala. Ahora va a empezar a girar, pasala. Se tira la semilla, se espera. Tienes que decidir compartir. partir o competir. Sarajevo y cumbia queer, destruir y construir. Hay una nada de mentira y la nada es verdadera. Vos tomalo como quieras. Barrage. And so she wanted you. You're really revolutionary. She smiled and kissed my cheek and said she liked me and made her knees go. She said she liked my style, but all the while she talk about him. Oh, oh, oh, I wish that she were mine. She was in love with a guy named Joe. You had a thing about a girl named my black and diamond pearl, my pearl, my pearl, my one and only pearl, my pearl, my pearl. Chegando ao final de mais um Moqueca de Siri. Terceira parte do programa, ouvimos René Guste, Nancy Sanches, La Muchacha Alegre, Orquestra Atípica de Llamas, Yo No Soy Gringa, música que chegou pela querida amiga Renata Oliveira, mineira. Inclusive, a orquestra é mineira. La Sonora Dinamita, Trem a Marte, Liberarte de Mi, Cumbia Queers, com Sara Ebe, Plantala, Anarquia Tropical, Chico Trujillo e Me Too MC, Lola, Ska Cubano e Ska Che. No fundo, estamos ouvindo o Gran Silêncio de México, Juntaros Style. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca Siri sonoriza o seu luau, a sua festa, o seu estabelecimento, o seu evento, aonde você quiser, presencial, remotamente, com ou sem equipamento. Entre em contato conosco. 489-9150-5037, arroba Muqueca Siri no Instagram, muquecasiri@gmail.com, pra galera do e-mail com mais idade, tipo eu. Domingo, 9 horas da manhã, tem oficina de montagem da Rádio Cicleta aqui na varanda da Rádio Campeche, e 11 horas da manhã tem repeteco do programa. Valeu, até a próxima quinta ao vivo. Beijos, abraços, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. Terminar com o Circo de Solé, agradecer a galera que veio na oficina hoje. Viva os palhaços e fora Bolsonaro e genocida. O que é que o programa libertário? Zideco!